Corno! Filha da mãe! Cris, eu sem querer coloquei o negócio. Cris, Cris, Cris, Cris, Cris! Caramba! Aff, velho! Já.